Se orar o bicho corre, com um crente de oração, irmão, o bicho não pode. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre, com um crente de oração, irmão, o bicho não pode. Esse bicho é astuto e só pensa em destruir, mas o nome de Jesus, ele não pode resistir. Quando o crente é consagrado, o diabo sai de perto. Pega logo sua bagagem e vai de volta pro inferno. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Como crente de oração, irmão, o bicho não pode. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Como crente de oração, irmão, o bicho não pode. Quando o crente é consagrado e só vive em oração, o inimigo não encosta, se encosta fica no chão. Porque eu já fui comprado com o sangue lá da cruz. Quando ele se aproxima eu clamo o sangue de Jesus. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Como crente de oração, irmão, o bicho não pode. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Como crente de oração, irmão, o bicho não pode. Meu amigo, meu irmão, ouça o que eu vou dizer. Não tenha medo desse bicho, põe o bicho pra correr. Na Bíblia está escrito, é um exemplo para nós. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Como crente de oração, irmão, o bicho não pode. Se correr o bicho pega, se orar o bicho